Aí é que vem os polêmicos da Kennedy. Manda 007. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Você tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui os 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Bonito? Isso não é nada. E que meus polêmicos da Kenner. Essa cena que você tá vendo foi porque você não tava nem aí. Deu nisso, ficou de brincadeira. Não me deu valor, esnobou meu amor, só devolvi na mesma maneira. Eu até te prometi o céu, foi aqui nesse endereço e mesmo motel que eu te fiz a melhor lua de mel. Você mandou eu dormir no chão. Tudo que você tá vendo aqui, a culpa é sua, não adianta, eu não vou mentir. Foi se traição, viu como dói mexer com o coração. Na minha cara ou na dela, e vai de você. Já que atrapalhou minha noite de prazer, se quiser dar 50, sem um até mais. Ela merece, faz coisas que tu não faz. Na minha cara ou na dela, e vai de você. Já que atrapalhou minha noite de prazer, se quiser dar 50, sem um até mais. Ela merece, faz coisas que tu não faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Diego. Equipe PDK, a equipe top dos tops. Organização Edson Eduardo. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Não chore, não fique assim, estou aqui, meu bem. Não chore, por ele, esqueça tudo que passou. Ele está sorrindo, feliz com outra mulher. E você chorando, sem saber o que fazer. Você sabe, eu vou até o fim do mundo. Fique aqui, posso te fazer feliz. Te amei nos momentos mais difíceis. Edson Artes, produzindo os melhores designs de imagens do Pará. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Não chore, não fique assim, estou aqui, meu bem. Não chore, por ele, esqueça tudo que passou. Ele está sorrindo, feliz com outra mulher. também eu sou CD. Equipe Os Polêmicos da Kene. Sem querer ouvir você falar no telefone tudo de nós dois, ver que você não está feliz. Ficou guardado em mim, agora mesmo vendo você sorrindo depois. Tá custando acreditar nesse teu amor, mesmo quando você diz que não vai me deixar. Tá difícil, o coração não quer acreditar. E mesmo que seja difícil pra nós dois, vou terminar. Tudo que a gente viveu esse tempo todo não valeu de nada. Esteve comigo, mas nem sente só durante essa caminhada. Eu que fiz de tudo pensando em você. Deu pra ver, deu pra ver. Você nunca me amou, só eu amei você. Você não está feliz. Os Polêmicos da Kene na parada. Você foi visto com alguém que nunca ninguém tinha visto antes. E todos falam que talvez essa mulher seja sua amante. Eu não sei o que fazer com essa dor. Só me diz se é verdade ou mentira. Manchando no meu rosto, e da minha amante, cê entra no carro. Eu bato no seu vidro, cê não dá ouvido e derrama lágrimas no volante. Você faz tudo que a gente sonhou, me deu carinho e eu só ferrei com nosso amor. O tempo de ser besta acabou. Se quer ir em vindo, mas te peço, por favor, pense um pouco mais no nosso amor. Sucesso. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceira de sucesso. Liga sua, larga logo uma cerveja aí pra mim. A noite tá só começando aqui.

Equipe Os Polêmicos da Keller. Tá tudo assim, tudo fora do esperado. Tá falando por aí que já me esqueceu. Que o nosso caso já virou passado, igual a outros casos que cê já viveu. Mas e aí? Que foi aquilo ontem à noite, hein? Recaída, um deslize, né? Bagunçou a minha cama e o que é que tem? Assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Banda Marquinha Preta. Equipe Os Polêmicos da Kremer. A equipe top das tropas. Quero um amor que me leve pra um céu distante, que não se negue em ser minha amante, que faça meus sonhos se eternizar. Que não me deixe sozinho na hora da chuva, que faça comigo sem medo e sem culpa tudo que o seu coração mandar. Quero deitar no teu colo e dormir bem tranquilo, sabendo que estarás sempre aqui comigo, me protegendo, me fazendo bem. Quero ser seu amigo nas horas difíceis, te salvar do frio e afastar os seus medos, e a qualquer custo realizar teus desejos. É amor, é paixão, só nós dois, bem aqui. Eu te quero, te desejo, e vou te amar até o fim. Quero você aqui comigo até o amanhecer, bem perto, fazendo acontecer de novo aquilo que só a gente faz. Banda Marquinha Preta. Joel Produções, o produtor oficial da equipe Os Polêmicos da Kenner. O tempo me ensinou e hoje eu não choro mais. Você certamente do meu amor tão grande duvidou. Provavelmente pensou que meu sentimento fosse ilusão. E dos meus sonhos você se esqueceu. Apaixonada e queria ter você pra mim. E certamente ficou pensando que eu não fosse nem saber. Infelizmente eu vi você sair com outro alguém. Inutilmente eu tive que sofrer mais uma vez, porque eu te amei tanto. Lamento, mas não posso perdoar. Banda Açaí Pe...

Natasha Valier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. Sabrina Moraes. Tá explicado a mudança radical no visual. Tá com 3 tipos de cheiro e deixou a barba crescer. Tem tempo que tá me negando, nem naquela cama tá comparecendo. Equipe Os Polêmicos da Kene. DJ Gautama. Productions from Brazil. Equipe PDK, a equipe top dos tops. Organização Exxon Eduardo. Você é linda, toda maquiada com a camisa listrada que eu não uso mais. Você na minha cama, acordando de pijama, pronta pra sair. Pra mim tanto faz, sou louco por você, de noite ou de manhã. E aí se for clichê, mulher eu sou seu fã. Eu amo seu cabelo, seu olhar me dá um gelo. Sua boca tem um doce mel. O som da sua voz me acalma, amor, e só pensar em nós me faz fazer papel de bobo. Lá vou eu aí de novo dizer que sou seu fã. Te quero todo dia, cada dia quero um pouco mais. Aumenta a dose de você. Fiquei completo, certo que esse bem é só você quem faz. Por isso quero te dizer, pra essa vida dois amor não tem vacina. Então se depender de mim vai ser rotina. Agora vou chamar pra cantar comigo esta linda canção, Banda Anjos do Arrocha. Deixa comigo, banda Louro do Guamá. Você é linda, toda maquiada, com a camisa listrada e eu não uso mais. Você na minha cama, acordando de pijama, pronta pra sair. Pra mim tanto faz, sou louco por você, de noite ou de manhã. E aí se for clichê, mulher, eu sou seu fã. Eu amo seu cabelo, seu olhar me dá um gelo. Sua boca tem um doce mel. O som da sua voz me acalma, amor, é só pensar em nós. Me faz fazer papel de bobo. Lá vou eu aí de novo dizer que sou seu fã. Mas aumenta a dose de você. Fiquei completo, certo que se bem é só você. dado certo, que esse bem é só você que faz. Por isso quero te dizer, pra essa vida dois amor não tem.